Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu odeio festa junina! Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. Kai e hoje eu só vim para tumultuar. Aqui é o JP e eu tinha uma cachorrinha chamada Paçoca. Que bonito, né? Sempre continuando, sempre um. Ela era filha da Pipoca. Pô, coisa linda. Aqui é o Tucano e eu odeio canjica. Eu gosto de canjica, cara. A única coisa que eu gosto de festa junina é canjica. Pô, então vamos se fuder vocês. Vocês querem que eu goste de canjica agora? Não, tudo bem, cara. Aqui é o Azaghal e eu estou deprimido porque eu terminei de ler o quarto volume do Imperador. Ai, meu Deus, para. Eu sempre fico deprimido quando termino de ler um livro bom, cara. Os amigos vão embora, né? Exatamente, cara. É verdade. Os amigos vão embora. É. Ele, aqui já saiu o novo livro dele com o Gengis Khan. O primeiro deles. Puta, esse deve ser, já saiu? Deve ser demais. Esse cara, eu tô lendo um livro, chama História das Guerras. Gengis Khan é o cara. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que são as festas juninas, do dia de São João, dia de pular fogueira. Que isso, já, vocês já conseguiram colocar a pauta no ar, né? Assim, vai ser um Nerdcast completamente louco, porque eu perguntei pro Sr. K, cara, você tem histórias de festa junina pra contar? Nenhuma. Nenhuma. Eu acho que a gente não tem muita história de festa junina pra contar, mas vamos lá. Vamos pros e-mails direto. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails. Temos recados sempre pra atazanar vocês. Sim, mas é rápido. Primeiro, Jô Soares... Vocês têm que escrever pra lá. Nós ainda não fomos chamados, mas eu descobri por quê. Ah, por quê? Porque, segundo me informaram, a equipe do Jô Soares recebe uma média de 4 mil e-mails com sugestão de pauta por dia. Que excelente. Então, né? Eles têm uma lista de entrada gigante, sabe? Aquela pastinha de entrada. Uh-huh. Enorme. Uh-huh. Então, nós temos que botar pressão, galera. Quem já mandou, manda de novo. Vamos abarrotar. Tem que ser pelo menos 10 mil nesse dia, em vez de 4. Muito bom. Fora isso, tem wallpapers novos na nossa sessão de downloads. É verdade. É verdade. É verdade. Nós agradecemos aos colaboradores que estão presentes e pedimos para que os ausentes voltem, porque nós adoramos vocês. E outra coisa também é agradecer ao Gley, que mandou uma pérola nerd com os produtos do Jovem Nerd. É, o Gley Rivieri mandou os produtos do Jovem Nerd. Muito engraçado, o pessoal adorou e a gente também. Pode se sentir se estimulado a fazer mais. Sim, ainda mais que agora nós estamos no nosso mid-season no site www.jovenerd.com.br. Exatamente, o momento em que não estamos com nenhuma atração concreta de longo prazo. Sim, mas logo, logo vem. Vamos para os e-mails box. Bom, aqui quem fala é o Salsa, do Rio de Janeiro, já devo estar enchendo o saco com vocês, com essas mensagens de voz. Mas eu ia mandar uma na semana passada do Nerdcast pós-apocalíptico, mas aí eu falei, não, melhor não mandar não, ficar quieto, sabe? Quanto aos easter eggs, pois é, ouvi o Nerdcast 66 e vocês estavam comentando dos easter eggs e tal, e no meio disso, o Azaghal teve a cara de pau de colocar um som invertido, né? A coisa mais simples e clichê para easter egg. E aí eu, com o poder do Sony Sound Forge, fui lá, inverti de volta e saiu isto aqui, ó. Presta atenção nas loucuras que vocês ouvem no meio do Nerdcast. Este é um easter egg no Nerdcast. Detalhe é na imposição da voz, né? Este é o easter egg do Nerdcast. Bom, é isso aí, um abraço aí pra vocês. Fala, galera. Depois de muito tempo, tô de volta, aqui é o Luciano do Rio de Janeiro, mandando uma mensagem pra vocês. É muito bom aí o Nerdcast sobre histórias infantis. Só que é o seguinte, de todos que vocês fizeram, esse é o que mais teve canelada. Impressionante, não teve um momento em que vocês não falassem alguma besteira. Mas tudo bem, eu me diverti muito. Para começar, falaram que a Bíblia é cheia de fábula. Antes de mais nada, eu não sou religioso nem nada mais. A Bíblia não tem fábula, ela tem parábola. São duas coisas completamente diferentes. Fábula são fatos puramente imaginados e parábola eles passam uma mensagem direta. Eu poderia também falar assim, sobre todas as histórias infantis que vocês falaram, mas vou me dedicar a João e Maria. Primeiro, não sabiam como é que João e Maria foram parar na floresta? O pai deles tinha muitos filhos e decidiu que ia abandonar dois deles. E eles escutaram, por isso é que eles levaram os pães para deixar um rastro para que eles pudessem voltar. Só que uma versão diz que o João comeu a migalha, outra versão diz que os pássaros comeram a migalha e eles se perderam no caminho. A bruxa não era idiota, a bruxa era cega. Por isso que ela era enganada toda vez pelo João, que em algumas histórias dizia que ele mostrava um pedaço de pau, um graveto, e outras histórias diziam que ele mostrava o rabo de um rato. E aí ele brincando perdeu, e aí por isso que a bruxa descobriu que ele já estava gordinho e pronto para o abate. E a bruxa morre, cara, jogada no caldeirão fervente pela Maria. Ela ia cozinhar o João, já sabendo que ele estava gordinho, e aí a Maria aproveita e joga ela dentro do óleo fervente. Bom, de qualquer forma, foi muito divertido e sucesso aí para vocês. E que venha logo à loja, porque estamos muito afim de comprar camisetas. Um abraço, tchau, tchau. Muito bem, esses foram nossos e-mails de voz. Mais uma vez, vamos fingir que ouvimos. Foi muito bom, muito obrigado. O Salsa e o Luciano sempre dão boas sugestões e sempre apontam boas caneladas da gente. Muito obrigado, a gente adora receber e-mail de voz de vocês. Primeiro e-mail de Júlia Carolina, 25 anos, Rio de Janeiro. Mais uma vez, parabéns pelo excelente Nerdcast. Adorei a troca da vaca pelos feijões no programa Domingo no Parque. E pensando melhor sobre o conto do Pinóquio, seria o Inteligência Artificial um Pinóquio moderno? Filme, que ela quis dizer. Sim, claramente tem referências, né? Tem a Fada Azul, tem Dararel, quero ser um real boy e tal, com certeza. E isso, obviamente, ela está falando sobre o nosso último Nerdcast, que foi sobre contos de fada. Então, não, se você não ouviu ainda, pode ouvir. E ela continua. Quanto à história de Alice no País das Maravilhas, ainda não havia analisado a mesma por esse ponto, que a gente falou que é uma viagem de LSD completa. Uhum. Uma das minhas filhas se chama Alice justamente por causa da personagem, que até hoje eu achava meiga, sonhadora e não usuária de drogas alucinógenas. Espero que a minha filha não cresça com muita raiva de mim. Olha aí, Azaghal, tá vendo? Não é só a sua vida que a gente tá estragando nos Nerdcasts. Cara. A sua filha não vai crescer com raiva de você porque o nome dela é Alice, é normal. Não é Alicia, com Y e 2C. É verdade, seria muito pior. Em uma canelada no Alice, no País das Maravilhas, quem fuma o narguilé não é o gato, e sim um lagarto que logo em seguida sai do armário e vira borboleta. É verdade, vários nerds mandaram essa mesma canelada. Faça um Nerdcast sobre Harry Potter para compensar o desastre do Big Brother Hogwarts. Você acha que foi um desastre, homem? Cara, eu senti que as pessoas não gostaram muito. E eu senti também que a gente não estava tão inspirado quanto na versão resumida. Mas desastre, assim... Não acho que foi um desastre, mas não achei que foi uma das melhores atrações que a gente fez. Pra ter coisas boas, tem que ter as ruins, né? Senão não tem comparação. É verdade. Alexandre Luiz, 22 anos, São José do Rio Preto, São Pablo. Bom, pra começar, vou tecer elogios e blá blá blá pra eles. Sem dúvida, o melhor podcast da internet. A edição 66 está excelente. Na minha humilde opinião, o programa foi feito pela nata do Nerdcast. Não tiraria os méritos dos outros colaboradores frequentes. Mas, Senhor K, Vince Glotto e JP... Além, é claro, do Alotone Zagal, fazem sempre participações memoráveis. Impressionante. Agora, só para acrescentar algumas coisinhas. Beowulf, como foi dito, virou um filme com Christopher Lambert. Uh-huh. Porém, até o final do ano vai sair uma versão dirigida pelo Robert Zemeckis. Exatamente. Roteirizado pelo Neil Gaiman. Opa, isso eu não sabia. Olha isso, velho. Espetacular. Não acredito que vocês, depois de uma informação dessa, ainda falem que um dia o cinema vai contar uma história de Beowulf. O filme será nessa mesma técnica de captura de movimentos utilizada no Expresso Polar. Ah, vai ser animação? Também não tava sabendo disso. Vai. Acho que dá para esperar uma adaptação interessante. Boa, muito bom. Sobre Lewis Carroll, só o seguinte, 2 pontos. Olha isso, cara. Isso é assustador. Eu já tinha lido sobre Lewis isso. Lewis Carroll é autor de Alice no País das Maravilhas. Marilyn Manson, que não é o Paul Pfeiffer dos anos incríveis, quer produzir e atuar um filme sobre o autor. E ele quer o papel principal. Meu Deus do céu. Socorro. Aí ele continua ainda que o e-mail gigante. E sobre os contos de fada, sempre soube que eram histórias adultas. Sempre vi conotações sexuais. Mas vocês demonstraram com uma mente de um nerd pervertido. Ruá, ruá, ruá, ruá. Agora, é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça é esse negócio de lobo mau, entre aspas. É. Alguém por acaso já viu um lobo bom, um lobo bispo, um lobo congregado mariano? Fala sério. É. Sem contar que na história do Chapeuzinho, deixaram uma velha, mano, sozinha na floresta. É muito E tava doente, o pior é isso, né, cara? Foi deixada pra morrer, né? Tava deixada pra morrer, é verdade. Eduardo Lira, 19 anos, Goiânia, Goiás. Já ouvi todos os Nerdcasts e, enfim, resolvi sair do anonimato. Gostaria de começar falando que concordo com o Nerd que disse que vocês estão incluindo mensagens subliminares no Nerdcast. Afinal, eu também sonhei com vocês! Olha isso! O JN estava saindo de um furgão branco e o Azaghal segurava o microfone. KKK, mensagem subliminar? Estou morrendo de rir até agora. O Nerdcast sobre contos de fada foi hilário. Eu não sabia sobre essas coisas de histórias adultas, faz muito sentido. Olha aí, as pessoas estão sonhando com a gente, cara. Eu também sonhei hoje, Jovem Nerd. Sonhou com o quê? Eu sonhei com o demônio aparecendo em forma de nuvens no céu e dizendo que o fim do mundo era hoje. Mentira, tu não sonhou isso? Juro por Deus, em latim. As nuvens formavam um texto gigante, ele falava, não é daqui a 15 dias, é hoje. Meu Deus do céu, você viu algum outro sinal? Não, e hoje eu saí de casa apavorado, né, cara? Eu falei, pô, cara. Aí eu olhei pro céu, não tinha nenhuma luva, fiquei mais tranquilo. Ai, que excelente. Vamos lá. Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo, nosso colaborador super assíduo do Jovem Nerd News. Não me deu trabalho de redigir um e-mail sobre questões levantadas sobre o filme Reino de Fogo, porque tinha certeza absoluta que algum nerd mais informado sobre o assunto iria confirmar o que o injustiçado do Jovem Nerd disse no podcast. Olha aí! Olha aí! Mas, para minha surpresa, um ouvinte no programa 66, será que foi por isso que eu sonhei? Porque foi o programa 66? Concordou com os demais membros amotinados do Nerdcast. Tudo bem que você, Alotone, destruiu o clássico Akira desde seu princípio, e declarou sua paixão por Waterworld. Mas tudo bem, a gente deixa essa passar. Rapidão. Mas por isso aqui é que eu falei no Nerdcast de filmes apocalípticos, que os dragões do Reino de Fogo, aquele filme, comiam as cinzas. E aí depois mandaram um e-mail dizendo, todo mundo, ninguém acreditou. Nossa, você tá maluco. Aí mandaram um e-mail com o texto do início do filme, não dizendo nada que os dragões comiam cinzas. Me fizeram acreditar que eu estava errado. Agora continua. Mas a favor de sua defesa, te digo que tais dragões do Reino de Fogo comem mesmo as cinzas deixadas pela devastação de suas chamas. Olha aí. Aos 25 minutos de filme, um pequeno grupo de pessoas sofre um ataque de um dragão em uma plantação durante uma precipitada colheita. Depois de serem resgatados, um deles, percebendo que não eram mais alvo do dragão, disse: eles não se importam mais com nós. Tudo que eles querem agora são as malditas cinzas da plantação. Olha aí! Olha aí! Tô batendo palma aqui, peraí. Pra chamar atenção. Olha aí, cara! Eu não sou maluco, compadre? Na sequência, é mostrado uma cena do dragão se esbaldando em cinzas. 1-0 pra você, Jovem Nerd. Ah, eu sabia que eu não era maluco, tô tão satisfeito. Vamos lá. Tá ótimo. Garu, 28 anos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Saudações, nerds malucos! Após incontáveis ataques de riso durante o expediente, levei uma baita bronca do meu chefe que disse: tá maluco? De um tempo pra cá você ficar rindo sozinho com esse fone de ouvido. Isso, na verdade, é algo extremamente recorrente, né, nos nerds que escutam o Nerdcast, né? Foi aí que eu disse: ah, é? Então ouve aqui. Tirei o fone da caixa, lá estavam vocês contando suas teorias sobre os contos de fadas. Óbvio que meu chefe teve um troço de tanto rir, mas após socorrer o Popozão, que é um apelido que os clientes deram pra ele, ele me... Ótimo. Que respeito que os clientes têm, né, por esse chefe. Ele me pediu desculpas pela bronca e pasmem. Todos os dias, quando ele chega no escritório, ele logo pergunta: já tem Nerdcast novo? Parabéns ao Jovem Olha Nerd aí, pelo ótimo trabalho, vida longa e próspera, imperador da Oceania e do Universo. Olha aí, hoje tem Nerdcast novo. Sim, aviso do teu chefe. É verdade, bota ele pra ouvir isso. Então vamos para ele, né? Chega de e-mails. Sim, chega de e-mails. Muito bem, estamos de volta. Antes de mais nada, vamos eliminar as piadinhas com quentão, cobra e salsichão, por favor. Acabou o Nerdcast. Porra, acabou o Nerdcast. Porra, cara. Pô, eu pensei que a gente ia gritar olha a cobra a cada 5 minutos aí, cara. Vem cá, qual é a do dia do São João? Tá, eu acho até que a gente pode começar pelo seguinte: qual São João que eles comemoram, né, cara? Não, é uma pergunta, cara, porque tem vários São João, né, cara? Tem o João Batista, que era o primo de Jesus, tem o São João, que era o apóstolo, e tem o João, que era irmão desse apóstolo, que era que foi o cara que escreveu um dos evangelhos. Qual exatamente é o santo que é comemorado em junho? Qual dele? Não, qual tem mais São João, tem o São João de Brito. De quê? De Brito. Tem o São João de Meriti também. Olha só, a festa junina é a celebração brasileira de origem europeia. Quer dizer, não faz o menor sentido essa merda. Lavei a porra da Wikipedia, cara. Eu não sou uma criatura tão abastada mentalmente pra conhecer todos esses detalhes mundiais como o JP, eu sou a topeira. Eu só guardo o que vai ser realmente útil, o que não é eu esqueço em 5 minutos. Bom, brasileira de origem europeia, historicamente relacionado com a festa pagã do solstício de verão. Olha aí. Celebrado no dia sempre 24. Essa porra desse solstício. Nego, né, gostava dessa porra, cara. Ó, vale a pena dizer que a celebração pagã do verão é muito melhor que a festa junina, né? Porque eram vários dias de orgia e sacrifício de bicho pros deuses. É, lógico. Mas nego botava aquelas cabeças de cavalo que era foda, cara, na cabeça. Como é que é? Como é que tirou botava isso? Botava a cabeça no cavalo, dava aquela cavucada, ficava louco e botava na cabeça, não é isso? Meu e Deus! Que isso, cara? Deixava a sua pele e o crânio. O cara participava do orgia com a cabeça de cavalo? É, espetáculo, hein? Como é que ele via alguma coisa? Era no tato? Ele via pelo metro do Braille? Aqui tá dizendo que a festa ela celebra no Brasil três santos: São João, dia 24, São Pedro, dia 29, Santo Antônio, dia 13. Tudo em junho. Mas qual dos São João? Ah, cara, whatever São João. Cara, aqui dia 24 de junho é qual São João? É só a gente procurar isso, né? Whatever também. A Igreja Católica ela pegou essas festas, esses feriados que já existiam na cultura pagã. Ah, sim, claro. E incorporou a cultura dela. As festas de verão eram orgias, eram sexo, eram tudo mais, porque eram comemorando um novo período. Exato. Na festa junina, o tema já é casamento, né, cara? Eles fazem uma moralização da coisa, porque tem o casamento, a pira, aquelas porra todas. É o casamento na marra, né? É a parte principal da festa. É, na marra, sempre na marra. A moralização é muito bom, né? Tem que moralizar, tá certo. Agora eu quero chamar atenção, porque sempre a gente fala, não, solstícios, orgias, sempre o pessoal fica animado, né? E não, cara, não era um negócio bonito de se ver. O ser humano, naquela época, era um bicho asqueroso, cara. As mulheres tinham bigode, pelo, exato. Não é o que você tá imaginando, cara. Não tinha dente também, né? Não tinha, bom. O que não é uma desvantagem nesse caso. Nesse caso. Mas aquela parada do equilibrista na corda bamba, né? Não posso olhar pra baixo. Que horror. É, o nego se divertia, né, cara? Isso que é importante, pô. Você não tem opção, cara. Qualquer coisa te diverte, sacou? Você olha pra um lado, tem aquele bicho. Olha pro outro, tem aquele treco. Vai fazer o quê? Porra, se diverte. Do jeito que dá, dá. E pro padrão da época, tinha as boas, boas e as ruins. Quem sabe nossos bisnetos vão chegar e olhar pra nossas mulheres e falar assim... Pariu, malandro. Mas era um dia bom. É possível. Ah, não sei, cara. A gente olha pra mulherada do cinema nacional da década de 70 e não acha tão merda assim. Ela esqueceu. A gente diz, Flávio. A gente diz. Não me inclua nisso, por favor. Mas peraí. Passaram os 30 anos, cara. Você tá comparando com passados mais de 1000, cara. Tem a diferença. Não, cara. O cara tá falando de geração. Xuxa Lopes é outra geração, meu amigo. E já era uma merda. E já era uma bosta. Pra você ver, tá vendo? Na França do século XIX, era bonito ser gordona. Sim. Não, ser gordinha, ser cheinha, não é gordona. Não, pizza, gordona, né? Gordona. Que é isso, cara? Ser gordo significava nobre, rico. Cara, não tinha não, uma... Cara, cheinha. Você pega as pinturas e a mulherada cheinha, né, cara? Beleza, é uma parada muito, muito de geração mesmo. O que o Tucano falou é verdade. A próxima geração pode olhar pra trás e falar, porra, isso era uma bosta. Exatamente. Olha a cobra! Não, que engraçado que é festa junina, mas por causa das férias, essas coisas, as quermesses acabam sendo em julho. É, e vira verdade, festa junina. É, acaba sendo, né? Peraí. As festas principais de Nisa lá no Nordeste, elas acontecem em junho mesmo. Você tá falando da festa de Santos, né, cara? Pode ser em julho. Não, não. A de Campina Grande, de Caruaru, sei lá, são em junho mesmo, pô. Aqui em São Lourenço já rolou também, cara. É em maio, é antes. Olha a cobra! Festas juninas de colégio. Puta, todos bosta, somos hein? Obrigados a passar por essa humilhação, até que a gente aprende que não é divertido, que é humilhante. Alguns passam de forma mais ativa, outros já de forma mais rebelde. Alguns fazem roupinha e fazem questão de ser o noivo, outros vão jogando bombinha no pé dos outros. Bombinha é um bom tema. Achei aqui, cara. A gente tava falando de mulheres antigas de uma época passada. Tava procurando o filme da Xuxa, achei, pô. Tá aqui, bom. Olha só, eu sei que agora vem aquela avalanche de zoado e tal, mas o que você gostava do salsichão, né? Exatamente. Venham aí, vocês todos com a sua imaturidade. E aí aqui em São Lourenço, por uma cidade abençoada, não tem não salsichão na festa junina. O que tem aí, São Lourenço? Filha da p*** e água. A galera em São Lourenço é gente boa. É gente boa, mas vacila, né, meu? Olha a cobra! Alguém aí já foi o noivo? Não, não. Aí eu acho que ia ser pegar pesado demais, pô, cara. Noivo não dá. Eu lembro que no pré-escolar tinha a menina que era a Paris Hilton da turma. Só que bonita. Que era vagabunda? Ela era vagabunda da turma? Não, tadinha. Era criança de 6 anos. Mas ela era loura. Mas na cidade já era vagabunda? Não era. Ela mostrava as pro professor pra passar no ditado, é isso, é? Ela tava levantando a sainha, aí o cara perdia a linha. Caraca, eu quis dizer Paris Hilton pra comparar com outra coisa, que ela era loura e rica. Vocês viram pela vagabunda. É, pô, a gente tem que lembrar do que realmente importa, né? Mas... loura e rica, paguei. Mas vem cá, ela não era rica. Ela pisava em pessoas ricas. Entendeu? Pra chegar em casa. Não entendi. Ela era ultra arquimilionária. Ah, ela era milionaire. É, milionaire mesmo. O pai dela tinha 13 carros. E não eram 13 Fiat. A gente foi numa vez numa festa de aniversário da garota, cara. Era ir no Palácio de Buckingham. O que acontece? Todos eram apaixonados pela menina, né? Bonita. Como vocês são volúveis, convidos pela... Pelo material, não, pelo não, dinheiro. Mas ela era muito bonita. E aí, de quebra, ainda, entendeu? Você ainda herdava um império. Então todos eram extremamente apaixonados e óbvio que ela era a noiva, né? Da parada, sempre. Cara, isso aí é que nem aqueles desenhos, cara, de Beverly Hills. É, isso aqui é nem aqueles proms americanos, né? Que tem sempre a rainha, porque pegar a rainha e então... Aí ela era a pararal. E aí eu lutei bravamente pra tentar ser o noivo, sabe? Ah, que bonito. Eu lembro disso, eu lutando bravamente, mas não consegui. Quem ganhou foi um amigo meu, que era muito alto. Lutou contra quem? Como é que foi essa luta? Explica pra mim. A luta se resumia a ficar assim, ó. Eu! Mas o legal não é seu noivo, porra. Ah, pois é. É o Ricardão. Como é que era a música? Pedro ia se casar com a filha de João. Segura. Tem um maluco que rouba a noiva, não é? Tem. Esse mas é malandro, eu acho, porra, que ele come e devolve, não é? Melhor ainda, porra. Mais esperto ainda. Qual é a história final do casamento da festa junina? Vai o cara casar, obrigado, porque a menina tá grávida, é isso? Na Amazônia ela tava grávida do boto. Que às vezes assume a forma de Richelli. Richelli é um cara conservado, né, cara? Richelli tem 160 anos, cara. Era impressionante, cara. Então, chega um maluco no meio do casamento e rouba a noiva, é isso? É isso que acontece? Então, o Antônio ia se casar com a filha de João, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Ah. Não é a música assim? Mas ficou onde? Mas aí, quando é que rola o tiroteio? Tiroteio? Isso aí é no Velho Oeste. Tem jagunço. Não, peraí, eu fui um jagunço armado. Eu imagino um jovem nerd com 6 anos de idade, um jagunço armado. Uma espingarda na mão. Sensacional, era pra pisomba. Aquele chapéu de palha na cabeça. Rolha, né? Rolha queimada na cara. Eu tinha um chapéu de palha que era escrito. Todo chapéu de palha, acho que nem escreve, né? Uma bobagem em cima. O meu era escrito na bunda. Que isso, cara? Que bonito, hein? Que bela memória de infância. Um chapéuzinho na bunda, foda, cara. O do meu irmão era o bundão e o meu primo magaco era o bundinha. Que isso? Que infância, hein? Que memórias, que alegria. O meu era enhodando. Eu sempre achei a roupa da festa junina muito escrota, cara. Eu também. Ah, peraí, quando eu tinha uns 16 anos, tu se dizia grunge e andava com roupa de festa junina, cara. É mentira? Cara, jocoso, cara. Olha só. Não, é de Seattle, irmão. Meu irmão grunge. Olha só, presta atenção. A roupa da festa junina, você não se veste de grunge. Você se veste de fudido. Bota uma calça cheia de remenda e um remendo no rabo, cara. Eu nunca entendi essa porra, remendo no rabo, cara. Aí pega uma caixa de fósforo pra fazer de gravata, que é uma escrotidão, e bota aquele chapéu que esqueceram de terminar, essa colher. A aba tá toda maluca, com as palhas soltas. Pô, irado. Falou tudo. Pior era pintar um dentinho de preto, né, cara? É, eu nunca fiz isso, cara. Era demais. O Mazola faz aniversário em junho, né? Aí um dia ele chegou e fez um queijos e vinhos na casa dele. Vinho vai, vinho vem. Pá, e tinha uma gringa lá. Uma minazinha que tava fazendo intercâmbio aqui, devia ter uns 17 anos. Aí eu bêbado, peguei e botei fogo nas rolhas dos vinhos e comecei a pintar a galera, tá ligado? A mulher foi ensandecida. Me pinta, não sei o que. Ficou de bigode a noite inteira e com o dente preto, cara. Né, cara? Que ah, mas o gringo, cara, quando tu não tá no teu país, cara, tu liga um foda-se inacreditável. É verdade. Se vocês virem o senhor K nas filmagens pra de Nova ver. York, cara... Ah tá, era eu que falava aqui, né? Eu falava, ah, thank you are welcome, era eu, né, que falava isso. Eu não falava isso, eu falava, it's nothing. It's nothing. É verdade, me perdoe. E eu fui pedir um lanche pra viagem lá no McDonald's, pedi, ah, quero a promoção 5 for trip. Que ótimo. A mulher ficou meia hora me olhando. Até que alguém me... Eu tava ficando resfriado, aí eu fui no 7-Eleven. Eu queria pedir o Redox ou o Tarde, né, ou qualquer um desses. Aí eu fui lá e falei, please, com meu inglês da Jamaica, né? C-vitamin to put in the water. Que coisa triste. Nessa de se comunicar, meu pai tem a melhor de todas, cara. A gente tava em Epcot Center. Aí a gente sentou na frente da porra do lago pra ver o show de chafariz, né? Que balé das águas horrível lá. Não é horrível, não. E aí meu pai foi lá comprar comida. Ele mesmo. O Wonderworld também não é horrível, não. Aí meu pai chegou lá e meu pai, cara, é espanhol, não fala espanhol nem português. Em inglês, sabe? Cerveja, o que ele conseguia pronunciar era Bia. Aí ele chegou pra mulher e falou assim, vai rodó. Vai rodó. Aí a mulher, cara, que a é cabeça isso? Falou certo. Não tô entendendo, senhor. Aí meu pai vira e fala assim: au! Au! Eu, senhor K e o amigo imaginário. Peraí. O que, que é isso? É Nova York? A viagem vai ser. Ah, tem que ser conta, conta que isso é muito bonito, conta. Nós ganhamos a passagem por $50. Ah, que bonito. Eu já sei de onde veio essa passagem. Veio da Áustria. Bora com a piada interna. Chega, aí aquela história, apartamento do Eris Bruce, o Fred, tararão. É. Aí saímos pra comer, sabe qual é? Aí eu queria, porque queria ir no Starbucks. Uhum. E o Fred, eu não vou comer no Starbucks, eu vou comer... O Fred, o senhor K, eu não vou comer no Starbucks, eu quero comer um cachorro quente. Agora, já me medalhou já, você me chama de Fred A8, Nerdcast, agora relaxa, cara. Pode ser Suzy, porra. Calme Suzy, né, cara? É. Olha a cobra! Festa junina. Olha a cobra? É, falar nisso, alguém dançou quadrilha já? Eu já sei que vocês não fizeram papel de noivo. Agora, e dançar quadrilha? Alguém já dançou, não? É isso, todo mundo já foi obrigado, né, cara? Então, mas o ano passado eu dancei, cara. Ano passado? Peraí, cara, você dizer... fazia quando tinha 12 anos de idade, velho. Como eu ia dizendo, o Mazola faz aniversário em junho, né? Então, ano passado ele fez uma quermesse no aniversário dele. E eu fui o padre. O foda é que minha mulher teve que esperar pra ser a última a entrar, velho. Ai, meu Deus. Mas e aí, quadrilha? Que história, né? O que tem a ver com quadrilha, cara? A piada que ninguém pegou foi o máximo, cara. O cara foi o padre e a mulher dele teve que ser a última a entrar. Entendeu? E tem que chegar por último, é do padre. Isso é uma piada, cara. Puta que por favor, atrapalhou as crianças. Vamos. Vamos lá, todo mundo aqui dançou quadrilha, né? Odiava. Tem bigode, ficava indo e voltando. Você sabe que eu era descoordenado pra caramba, mas eu acho que eu melhorei, cara. Porque no outro dia eu fui aqui numa boate que tem música country. Rola no meio da pista uma coreografia country, saca? E me pegaram pra fazer o negócio. Eu tava lá no meio e sabe que eu não mandei mal, não, cara. Tu tava caráter? Não, como caráter? Não, normal. Bota, sadinho, chapéu. Não, normal, normal, normal. O nego vai normal lá, cara. E é bom, vai mulher pra caceta, né, parada? Aqui em São Paulo tem um que chama Estância Alto da Serra. É o inferno, cara. Se você não for dono de aras lá, tu não é ninguém. Caralho. Os caras não, vão todos a caráter. Aqui vai a galera, vai a galera universitária, cara, nessa boate. É bom. E aí? E aí que eu era descoordenado pra caceta, cara. Pô, o nego falava, olha a chuva, eu tava pulando a cobra. Olha a cobra! Prendas, as famosas prendas. Eu adorava, eu achava que era a parada, assim, era o meu dia de sorte. Era eu indo pra Las Vegas, sabe, no dia da... Aí tu vai, gasta uma grana e ganha um quebra-cabeça. Exatamente, exatamente. Tinha pescaria, né? É, pesca, tu vai e pesca aquele peixe na serragem, né? Aquela coisa eu de... tinha um no meu colégio que era o pior de todos, cara. Você ia, aí tinha um balde. Você botava a ficha dentro do balde, a velhota lá em cima subia o balde, olhava pra tua cara, escolhia o que ia te sacanear mais e decidia. Não dependia de você, sabe? Era a velha que decidia o teu destino. Aí sempre descia aquela merda, sei lá, com uma peteca de espuma, sabe? Não tinha que jogar argola nada, na garrafa. Nada. Era uma roleta. E aquela parada da casinha de coelho? O Ibama não deixa mais fazer, né? Qual é da casinha? Ah, que os coelhos corriam pra ver quem chegava no primeiro? Não, era um coelho só, preso no meio. e várias casinhas. Aí você apostava na casinha. Aí soltava o coelho. Que ele levantava, pode crer. É. Verdade. O legal era soltar uma bombinha de 1000 perto do coelho e ele morria de ataque cardíaco. Eu nunca fiz isso, cala a boca. Eu fui uma vez numa festa junina em Saracuruna. Vocês conhecem depois de Caxias, lá na altura do pedágio pra quem vai na Rio Teresópolis. Foi o kickoff da campanha pra deputado federal de um tio meu, cara. Olha isso. O tio da Estrovenga? É, exatamente, é ele. Eu já tava pensando, tem quantos tios, porra? Uma porrada, é família gigantesca. Meu Deus. Eu vou te falar, não é mentira não, que eu conheço esses tios todos, cara. Mas vai lá, Saracuruna. Foi uma festa junina, pô, bem raiz, né? Porque na Baixada, nego, curte pra caramba esse tipo de coisa, né? Soltar balão e tal. Opção, cara. É horrível, é verdade. Aí, o JP é muito bom. A história dele sem final, cara. Sou fantástico. Olha só. No interior, né, no coisa, a festa junina não é só essa palhaçada de dança e prenda ridícula e salsichão, sacou? É? Tem a parada de pular a fogueira, que é a grass. Ah, tá falando sério. Tem um pau de sebo. É verdade. Que esse cara bota uma grana, o dono da fazenda bota uma grana no topo da parada e o idiota conseguir chegar lá em cima, fatura. E você já subiu o pau de sebo, Andegão? Não. Hoje em dia é o pau de KY, né? Vagabundo mete KY na parada. Tem a parada agressiva dos fogos também. A luta de lightsaber do inferno. Caraca, lá. Caraca. Caprichado, né, cara? Soltar busca-pé, né? Não, mas busca-pé é light. Os caras pegam mais ou menos, pô. Você pegar um tubo de quase uma polegada, encher de pólvora e apontar pros outros, é uma sacanagem, cara. Tu nunca viu a luta lá de espada de fogos? Os caras fazem? É absurdo. Não, nunca vi, mas uma amiga que eu tenho na festa junina ganhou uma bomba de cocô, cara, na cabeça. Uma autêntica? Uma autêntica bomba de cocô, que cara. É, como é que é isso, cara? Sei lá, explodiu uma parada cheia de cocô, né? Que historinha. O meu pai tinha, olha só, a história do meu pai, tinha a história de faculdade dele, fez PUC, engenharia, aí a galera de engenharia era travadaça, né? Então no dia da forra lá, tinha uma zoação na PUC lá, uma brincadeira que nego pegava pesado e até que morreu um cara e acabou a brincadeira. Chama trote. Não era trote, não. Não era trote, era uma parada que eles saíam zoando pelo pilotismo da faculdade inteira, alguma parada. Aí, beleza, soltaram busca-pé pra tudo quanto é lado, né? E aí o pai disse que presenciou uma cena cinematográfica, cara, que nunca mais... A galera fugindo pro elevador do busca-pé, cara, o elevador começa a fechar a porta lotado e o busca-pé... Entra no elevador, pá, fecha a porta, cara. Ele nem quis saber o resultado. Aquela cena já disse tudo, cara. E era festa junina? Não, era zoação lá de início de ano. Trote. Não era, tipo um trote mais agressivo, assim. Mas esse não era pra humilhar, era só pra zoar a galera, né? Sair jogando, sei lá, whatever. Era só pra jogar explosivos nos outros, era só pra zoar. Falar em explosivos, quando eu morava no Rio, aí minhas irmãs moravam no subúrbio em Bento Ribeiro. E lá tinha uma porra de uma bombinha que chamava Malvina. Ah, já estourei uma dessa. Amigo, aquilo sim era uma bombinha. Era grande, cara. É. Pô, ela levantava um carro, meu irmão. Malvina. Eu botava em orelhão, né, cara, pra pegar moeda, as fichas do orelhão estouradas. A Malvina é uma bomba terrorista, cara. É uma bomba gigante, cara. Eu comprei 3 Malvinas. Uma eu botei debaixo de uma lata de Nescau. Deve ter subido uns 300 metros, cara. Aí a segunda, eu botei dentro do muro. Tinha um cano na casa do meu pai lá, eu botei dentro do cano, dentro do muro. Uhum. Arrebentou o muro. Aí a terceira você botou no bolso e explodiu o saco, né, cara? Meu pai teve... Eu já vi isso acontecer no Maracanã. O cara meteu a bomba no bolso, ele ia jogar na geral, a polícia veio, ele meteu a bomba no bolso, a bomba explodiu, cara. Meu Deus. Muito. Ele mereceu. Não, mas meu pai, quase guerrilheiro em Angola, Falou assim, bota num tubo de PVC que vai estilhaço pra tudo quanto é lado, vira uma granada. Que horror, cara. Olha só o conselho que ele dá, a ideia. Eu botei, cara. Teve umas 3 ou 4 crianças que foram parar no pronto-socorro, cara. Que isso? Eu... Cara, foi estilhaço pra tudo quanto é lado, cara, realmente, cara. Que isso, deu sorte que não, ninguém se machucou, sinceramente, nessa parada. Que horror. O Jovem Nerd que passa os Réveillões. Ah, cara, o Azaghal é maluco. Conhece cara. Meu show Pirotec. O Azaghal é maluco. Ah, não, para tudo, cara. Como é que ele conhece teu show pirotécnico? Aliás, tá dando só mancada, hein, mano? Só tá dando mancada, hein? Primeiro falou que gosta de salsichão, relembrou o pau de cedo. Nossa. Cara, o Azaghal é maluco. Ele comprou um negócio daqueles de R$180 de fogos, que é... fala que fica soltando fogos por 2 horas e dura 3 segundos. Mas esse, eu não comprei só isso, eu comprei várias paradas de pavio. Mas a parada... A do pavio foi muito bom, cara. Sabe aquele negócio que é tipo um milhão de tubos colados juntos, né? Parece uma bateria antiaérea, né? E aí a gente comprou um pavio grande pra dar tempo da gente se afastar e tal. Aí beleza, todo mundo assim naquela de, né? Mão na cintura olhando e tal, todo mundo de chinelo. Aí chega assim de pavio lá, aí começa... Lento. Aí o pavio era... O pavio não era funcional ainda. Cara. Era gigante o pavio. Aí a gente... Porra... Isso aí vai demorar. No meio da palavra demorar, cara, o pavio sumiu. Queimou tudo. Cara, aí vem a câmera lenta, galera. Foi um pega pra cá, foi um barata voa, cara. Nego pulando a piscina, cara, foi muito bom. Olha, era nego empurrando criança, foi um pega, cara. Olha a cobra! E balão, você solta balão também, Azaghal? Não, balão não. Eu acho chatista, cara. Não, e é escroto. Balão todo mundo sabe que dá merda, né? Então não pode. Tem gangue de balão? Sim. Porque eu conheço, uns caras que fazem um balão do tamanho de uma casa, sobe em cima do telhado, aí... Balão sobe. O cara com 10 km de distância já vê subindo, pega o carro e vai atrás. Aí vai atrás, exatamente. Um do outro pra pegar o balão, cara. É, não, é uma escrotidão. Qual a graça da merda, cara? Eu conheço um cara em Petrópolis que solta o balão e desce a serra feito desesperado pra catar o balão lá embaixo, pariu, cara. Caralho, cara, olha isso. É possível que o balão não chegue, ele sempre lambe, cara. Não. Que isso, cara. Balão profissional, balão grande, não é assim, não, cara. Balão que lambe é aqueles que nego soltava lá no Maracanã, cara. Antigamente, eu lembro da final de 87, Flamengo e Vasco, que eu tava no Maracanã, o pessoal soltava o balão, que era tipo assim, pra ver o presságio do jogo, saca? Aí se o balão saísse do Maracanã, é que teu time ia mandar bem. Se o balão lambesse e caísse, teu time ia se fuder. Ah, meu Deus. Aí a torcida do Vasco vai e me solta um balão desse de papel, o balão bate no teto assim da arquibancada, vai e escapa. E ele vai indo, né, cara? E a torcida do Vasco comemorando. Ah! Daqui a pouco, na altura do meio de campo, lambeu. E foi caindo. Aí a torcida do Flamengo vibrando. Cara, o balão foi caindo. Nisso os times já estavam em campo. Caindo, caiu dentro do gol do Flamengo. Porra, mano, aquela forma. E o Vasco ganhou de 1-0 naquele gol, olha, cara. Olha que isso. Presságios. Ai, ai. Foi traumático. Foi traumático. Traumática é foda, tá vendo? Traumática. A única coisa boa das festas juninas, realmente, é que assim como nas festas juninas, no ano novo, é socialmente aceitável você brincar com explosivos. É a única coisa legal. Foi melhor. Você pode levantar, sair pra rua e falar: oi, tudo bem? Tô aqui, R$500, me dá aí 5 quilos de pólvora. Ninguém fala nada, né? Lá em Teresópolis, a gente comprava explosivo numa loja de Umbanda, cara. Eu acho que era o único lugar que vendia lá. Né? Nego tá pouco se fudeu. Pô, o senhor quer comprar 200 Malvinas? Leva. Afinal de contas, é ano novo. São João, que é o sonho do Bin Laden, cara. Come on. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacaru, meu bem. E rifa? Quem vendeu rifa? Acredito, eu não acredito em rifa, cara. Eu nunca conheci ninguém que tenha ganho a rifa. É rifa e bingo. Eu... Sempre tem um puto ali na esquina, quando você tá ali, pra... aí o puto, bingo! Olha aí. Eu já ganhei no bingo. O que, que você ganhou no bingo? R$25. Fez a linha. Eu conheço três moleques que estavam na praia, devia ser 11h30. Aí um deles chegou, pô, vamos na rodada grátis. Aí os caras foram de chinela havaiana, de bermudão de taquete. Hotel, pá, não sei o que, regata, entraram na parada, entraram rodada grátis, cada um pegou um. Aí falaram assim, ó, vamos dividir se ganhar, hein? Aí beleza, rolando lá, pá, não sei o que, um foi bingo! Aí levantou o bingo inteiro, começou a bater palma. Aí umas velhinhas começavam a encostar a mão neles, assim, pra dar sorte. Aí um virou pra cara do outro, tem alguma coisa errada, cara. A galera tá muito empolgada, cara. Aí, pá, não sei o que, os caras ganharam 2.500, meu irmão. Que isso. Tem noção? É pouco. O cara tava na praia fumando maconha. Pô. O cara comprou maconha pra cacete, saiu de lá e comprou. Pior que não, usou pra pagar a dívida. Eu vou te dizer, porque é pouco. Carlos Voltor já ganhou um carro no bingo, rapaz. Caralho. Calma aí, essa história não é final feliz. É dinheiro sujo. Carlos Voltor ganhou um Corsa 0km no bingo. Isso. Aí depois explodiu. 0km? Mercedes. Não foi esse carro. Não foi esse carro. O Carlos nunca foi um motorista muito atento, né? Muitas batidinhas dessa de olhando pro lado e fecha o sinal, sabe? Pá! Várias, já presenciei várias. A última foi no Mercedes. Ai, mas foi com esse carro que ele ganhou no bingo? Eu fui no bingo, aí joguei, ganhei a linha R$25 na primeira jogada que eu fiz. Aí eu fiquei maluco. Fiquei maluco porque, primeiro, a comida no bingo era baratíssima, sabe qual é? Um prato. E boa, hein? E boa. Volta e meia, eu final de night, eu parava no bingo arpoador pra comer arpoador. Porra, nunca mais. Porra, eu comi. Virou a minha vida. Eu ia tomar, eu saía da balada e ia tomar café da manhã grátis no bingo. Eu saía, tomava umas biritas, pá, bingo, direto. Aí ficava lá, jantava, tinha estacionamento grátis. Era excelente, cara. Era uma night daquelas. É, mas não é divertido o bingo, não, cara. Aí eu levei o jovem nerd pra jogar. Eu falei, cara, você tem que ir, a parada é irada, a gente vai, toma uma birita, depois vai lá no bingo, depois passa na Avenida Atlântica, vê as putas, aí você foda. Eu tô imaginando o Jovem Nerd com o extintor com o traveco chegando. Não tinha extintor, não. Fazendo o Cone Heads. Não tinha extintor. Aí leva o Jovem Nerd, a gente vai no bar, ele pede uma sopa de cebola. A sopa tava boa, cara. Não foi culpa da sopa. É. Aí, você sabe que no bar, geralmente, pessoas pedem cerveja, né, cara? Aí saímos de lá, fomos pro bingo, né? O Jovem Nerd, todo faceiro. Ah, eu achava que era divertido, vamos no bingo, né? Eu nunca fui, assim, no bingo desse. O que aconteceu? Esses bingo meio cara de cassino. E né, o bingo vai tá uma porrada de tudo. Velhinha, meu irmão? Tu entra, é pica na cara, sabe qual é? A escada tem uma pintura e o cara peladão, piroca na cara. Aí, pô, cheguei lá, cara, mano, vamos lá, eu marco e tal, a Zagal marcou algumas e tal, não ganhamos. Aí, pô, deixa eu ir nessa agora. Cara, é um estresse essa porra, cara. Não dá, cara. Que o Jovem Nerd achou que era na quermesse, né, cara? Não é. Não é assim. 22, 2 patinhos na lagoa. Não é, cara. O cara vai. 36, 42, 51. E você, caralho, eu posso perder? Cara, que estresse. Quer dizer que o ritmo foi muito forte pra você. Cara, eu não aguentei, cara. Eu marquei lá, depois vai aí. Fiquei comendo aquele amendoim maldito. Sabe aquele negócio de amendoim? Aí que foi a merda da noite. Aquelas velhas que pegam 4, 5 cartelas, cara. Aquelas velhas são ninja, cara. É. Mas são profissionais, né? Muita coisa, pô. Mas, cara... Mas e aí, Jovem Nerd? Finalizou na Atlântica com os travecos. Esse é o amendoim, rapá. O cara vai lá, é comunitário, isso é um suicídio. O cara vai no banheiro, mija, não lava a mão e enfia a mão naquele amendoim. Aí o garçom vai lá... E dá pra você comer aquela porra. E aí... Tu comeu o pentelho de alguém. Tive que tomar Plazil no fim da noite, o cacete, cara. Eu parava de vomitar aquela merda, cara. Olha a cobra! quando eu tinha 9 anos, teve uma rifa de Junina, que era pra eleger quem vendesse mais rifa ia ser o Mr. Caipirinha. Isso, cara! Eu saí pelas ruas! Você tinha 9 anos, bro! É, e eu saí pelas ruas vendendo, cara! Que isso? Eu nem conhecia a galera e vendi, consegui ser o Mr. Caipirinha. Sério? Sério. Mas o que é o Mr. Caipirinha? Sei lá, uma criança que bebe feito um... Que destino, hein? Eu ganhei um joguinho da estrela. Ah, cara, é muito bom quando os adultos, né, resolvem se aproveitar da inocência das crianças. Não, mas vai lá vender rifa. Toma um joguinho aqui, mano. Só me dei conta agora, cara, que eles me usaram. Que vacilo, brother. Ai, tá vendo, cara? Que horrível. Até hoje eu tava feliz de ter sido Mr. Caipirinha. Tirou uma ilusão, cara. Os caras me usaram. O podcast acaba com as pessoas, meu irmão. Tô falando, cara. Eu não sou a pessoa mais feliz depois que eu comecei a gravar essa parada, brother. Várias ilusões já foram pro cacete. Olha a cobra! Lupa. Eu lembro de uma festa junina em São Pedro da Aldeia, que nego resolveu esconder pelas ruas, nos lugares mais variados, mariola. E aí soltava a criançada pra procurar a mariola. Cara, eu não achei uma mariola, bicho. Neguinho vindo com 5, 6, 8, eu não achei. Cara. Não, mas eu gosto de mariola. Mas eu não achei nenhuma, não, cara. Foi outra coisa traumatizante. Pô, por falar em mariola, eu lembrei de uma parada muito engraçada, cara. Uma vez que a gente tava indo pra Cabo Frio de ônibus, eu e uns amigos meus, e aí um deles, o Bufa, tu saca aqui no caminho pra Cabo Frio, trânsito desgraçado, né? O ônibus parou no engarrafamento e fica uma multidão na beira da estrada vendendo mariola. Um amigo meu, o Bufa, resolveu comprar a mariola, botou a mão pra fora pela janela, né, com dinheiro pra comprar a mariola, veio um moleque pra fazer a transação, né. O moleque pegou o dinheiro, não entregou a mariola pra ele e saiu correndo. O Bufa ficou transtornado, bicho. Saiu do ônibus pra tentar correr atrás do moleque, mas ele já tinha se metido numa viela, numa poça, e nunca pegou o cara, né, cara. Cara, o ônibus inteiro ria, brother. Se escangalhado, cara, quando ele voltou, cara. E a gente zoando, e um velhinho entrou na pilha e ficava pra ele: "E aí, meu filho, cadê a mariola?" O cara... Ele quase bateu no velhinho, cara. Mariola, tu sabe que é doce de maluco, né, cara? Pô, mas eu gostei. Não, cara, olha só, tem sacanagem. Eu ando com uma mariola no bolso sempre, mano. Essa teoria é boa, essa teoria é boa. Vem um maluco, sabe, maluco é foda, né? Vem pra cima de você, é um inferno. Tu tira a mariola, o cara pega, começa a morder aquela parada, vai embora, nada aconteceu. É sério. Pode testar, pode comprar a mariola e botar no bolso, cara. É sério, funciona mesmo. Mariola pra maluco é a melhor coisa, galera. Mariola pra maluco é a melhor coisa. Que O Zagal já testou essa teoria, maluco, cara. Né? Tô falando. Funciona mesmo, cara. Não acredito. É que eu tô achando bonita a colocação, entendeu? Mariola pra maluco é a melhor coisa. Olha a cobra! Depois de determinada idade, quando você já tem autonomia pra dizer: "Não, eu não vou participar dessa porra", e foda, eu nunca mais participei de quadrilha, é claro. Eu nunca mais participei de festinha junina, entendeu? Uhum. Eu consegui isso. Você conseguiu. E na escola, a sua professora fala: "Olha, você vai participar da quadrilha". Aí você fala: "Não quero participar dessa merda". Foda, você vai participar, vai valer nota. Aí você vai pra casa puta e fala: "Porra, vai ter que participar da quadrilha", e seus pais falam: "Vai". Cara, ninguém não entende. É exatamente isso. É uma bosta. Quando você tem uma determinada idade, você fala: "Não vou". Uhum. Ah, mas não vou, me obriga. Que é uma parada escrota, né, cara? Tu fica dançando que nem um palhaço. Caraca, se liga. Agora eu lembrei, eu não fui noivo, mas eu já fui noiva também. Que isso, rapaz? Agora que me lembrei, cara. Olha isso, cara. Esse tipo de coisa a gente não, pô, não abre pro pessoal, pra distrair, cara. Leva pra você. Eu tava no primeiro ano de faculdade. Leva pro Olha tubo, isso, cara. No primeiro ano de faculdade, pô. Primeiro ano de faculdade, eu já sabia o que tava fazendo. Lançaram a festa junina na casa de uma das alunas lá da minha sala. E era os homens vestidos de mulher e as mulheres vestidas de homem. Ai, que beleza. Esse é o tipo de coisa que não dá certo, né? Não deu certo mesmo, cara. Porque, além de tudo, as mulheres acharam, tipo, como ia ter as férias, o nego ia esquecer o que tinha acontecido, né? Eu vou te falar, Vi, o que eu vi naquela festa... Agora eu quero saber, o que você viu naquela festa? Pois é, cara. Você vestido de mulher, o que você viu naquela festa que te traumatizou? Não, traumatizar não, nada me traumatizou, não. Virou praticamente uma orgia romana. Que isso? Isso não existe. Tinha um cara que tava com uma peruca. Tava com uma peruca prateada, ele parecia a Emília Cibernética, cara. Cara, por um segundo, eu pensei que tu ia abrir o coração agora, cara. Olha a cobra! Mas você sabe, quando era moleque, eu tirei proveito uma vez de uma festa junina, cara, lá no colégio, né? Rolava... Eu tava afim de pegar uma menina, ela também tava, então, assim, eu devia ter uns 12, 13 anos. Só que, pô, os pais tinham Daniel também. Beats. Não, a Daniel Beats foi antes. Você tá bem dito, né? Isso é um negócio importante, festa. Nunca dito. O JP já foi namorado da Daniele Vinicius. O quê? Que isso, Rafa? Como assim? É verdade. Não, é porra, cara. Eu tô não com ele. Que isso, rapaz? Que história é essa? Tem prova disso. Isso tá no currículo, ninguém tira. Quando? Quando não é o importante da história. quando era baranga, é isso? Não. É que a gente tinha 3 anos de idade. Ah, que bonito. É válido. Quem conta isso é a mãe dele, cara. Olha isso, cara. Parabéns. Parece que no outro dia ele encontrou com a mãe da Daniela Vins na rua. A mãe da Daniela perguntou por mim e tal. Mas aí, então, o que eu contando é que eu já tirei proveito de uma festa junina. O evento era grande lá no meu colégio, o espaço era grande e tudo mais, e os pais iam. E aí tinha essa menininha que eu tentava pegar, ela tava afim também. Nisso ela me mandou correio romântico, sabe qual era? Não. As pessoas que andavam pelo meio da feira entregando os bilhetinhos, às vezes assinado ou não, ela assinou. Isso é um torpedo original. É, um torpedo original. Curilograma. Era Correio Galante o nome, Correio Galante. Hã? Correio Galante, que seja. Aí eu devolvi um pra ela com uma ideia sensacional. Já que ela não queria, pô, ficar ali comigo na frente dos pais, eu não sei o que. Qual foi a minha ideia? Da gente conseguir ser preso, porque rolava também uma polícia, negócio que levava pra uma prisãozinha. Aí nós fomos presos e ficamos lá dentro da prisãozinha. Fantástico. Tá vendo como é que esse sujeito pode ser criativo nas situações mais esdrúxulas? Com 12 anos. O que você teve que fazer pra ser preso? Eu tava me lembrando, eu vou me lembrando aos poucos, cara. Eu sou um cara muito da festa junina, cara. Agora eu me lembrei de outra. Eu já fui também, Barraca do Beijo Itinerante. Não. Aí tu tá inventando, isso é uma parada que não existe, cara. Isso é uma coisa lenda. Caraca, eu mando a foto aqui. Eu mando a foto, que eu tenho uma foto aqui, cara. Eu botei uma plaquinha, Correio do Beijo Itinerante, saí pela festa. Conseguiu faturar 75 centavos. Mas aí tem evolução natural da vida, né, do ser humano. Quando ele era pequeno, ele ia na festa junina, que era obrigado e tudo mais. Quando o sujeito fica mais velho, ele parte para uma nova etapa, que são as exposições agropecuárias, né, cara, que vão por todo o interior do estado. Aí a coisa já fica mais interessante, né, cara. Ah, aquele cheiro de bosta... Aquela lama que você não sabe se é aquela merda naquele ali no chão verde, a grama, ou se é bosta, normalmente é bosta. É, nenhuma vez eu viajei com vamos aí, Itaipava. Ela achou lindo, né? Ah, que lindo isso daqui, meu Deus, que ambiente maravilhoso, não sei o que. É muito bonito, muito verde aqui, mas... Não, a natureza é linda. Meu amor, a natureza é linda por meia hora. E a gente conversa. Irmão, no final da viagem ela já tava puta. Ah, porra, olha só, tá mosquito pra cacete, tá toda mordida de mosquito, não sei o quê. Aí foi entrar no carro, cara, tem o carro parado, e ela conseguiu parar o carro assim no meio do mar de lama, sacou? De um lado tinha lama e grama. Do outro tinha só lama. Aí eu pensei, ela vai pela grama. Quando ela caiu assim pro lado da lama, eu falei, isso vai ser bom. E eu fico olhando. Ela deu uma pisada na lama. Sabe quando você dá aquele pulinho assim, pra pular um negócio de 30 centímetros, uma pocinha? Ela deu um pulinho de 30 centímetros e fincou o pé na lama até o tornozelo. Deslizou assim 1 metro, com o pé só. Ela não caiu assim por muito pouco, bicho. Aí levantou puta, né? Porra, essa lama, essa merda. Falei, meu amor. Vamos aí. Aí olhou o sapato todo cagado. Que cheiro é esse? Cheiro de... Esse cheiro meio doce. Cheiro doce. Você não tem ideia do que é cheiro doce, não, meu amor? Na lama? Não. Isso é merda, minha filha. Isso é merda de cavalo. Aí, não sei onde está o tênis. Eu nunca mais vi aquele tênis. Acho que eu jogo fora. Isso só foi de cavalo. É doce, cara? O cheiro é doce. O jovem não era Mariola, não? Não, não, não. Era Mariola? O Jovem Nerd é um profissional em cheiro e odores de merda de cavalo. Ele vem com o seu Lourenço, funga essa merda toda, estrepa na cara. Não é isso. Você não entendeu. Nossa, cara. Você não entendeu a metáfora. Eu chego e falo assim, eu gosto do cheirinho do interior. E aí eu ilustrei isso, falo assim, nada como o um cheiro de merda de cavalo. Olha só que lindo. Mas o Tio Cássio, só foi uma exposição agropecuária acompanhado, cara? Essas exposições, cara, é estilo carnaval, cara. É uma puta violenta, bicho. Olha só, fixe, não, peraí. Você olha só. Olha só a situação que você me coloca. Olha só a situação que você me coloca. Não ouvi isso. Mas isso já foi no passado. Cara? Passado. É lógico, pô. Ela sabe. Quer dizer, tu contar que ela atochou o pé na merda até o joelho. Eu tava lendo, né? É, realmente. Mas pensando, se você consegue foi pegar as pururucas pelo interior de Minas, não pode. Agora que você falou, Dave, eu posso ter cometido um erro estratégico ao comentar isso no ar. Talvez eu tenha problema. Conto com a edição sábia de vocês, mas... pode deixar. Fique tranquilo. Já que você já enfiou o seu pé na merda, então conta a história lá. Enfia tudo, enfia a cara. Não, eu já fui em algumas exposições agropecuárias lá em Cordeiro. Em Cordeiro eu nunca fui, não dizer que é boa. Agora, eu tenho uma teoria que exposição agropecuária é estilo sonho de padaria, saca? É bom o melhor, o sonho na pior padaria. A melhor exposição pecuária são nas menores cidades, cara. Na cidade mais fodida. É ali que o bicho pega. Caraca, esse ditado aí do sonho é sensacional, hein? Gostou, é? Mas sou filósofo. Pariu. Foi realmente em algumas exposições. Lembro muito pouco, porque normalmente eu chegava cheio de amor pra dar. Depois do segundo toco, eu achava que a vida era uma merda. Aí você sempre termina na mão do palhaço nessas exposições, agarrado, cara. Mal, cara. Mal. Agarrado. O palhaço te levando pra casa. Você acorda em casa. Não, uma vez eu acordei em casa sem ter que. Eu fui na exposição agropecuária em Minas, de carro. Nós estivemos em 3 carros pra lá. De repente eu acordo no dia seguinte, um amigo meu me acordando na minha casa em Teresópolis. Eu não sei como é que foi pra lá. Ele acordou na minha casa em Teresópolis falando assim. Tá aí, teu carro ficou lá em Minas, hein, cara? E tu sabe, né, que Mariola de bêbado não tem dono, né? Olha o pau de sebo aí, meu amigo. Agora, tem uma exposição agropecuária que a galera foi e eu perdi, cara, que eu me arrependo até hoje. Foi em Paraíba do Sul. E um amigo meu, cara, que, pô, virou meu ídolo a partir daquele dia. Porque rola uns shows também durante a festividade, né? Ele, durante um show do Capital Inicial, ele subiu no palco pra bater no vocalista no Dinho. Que é um sujeito que eu mais odeio na vida, cara. Ele subiu no palco com a intenção de bater, de agredir fisicamente o cara. Isso. E aí os seguranças vieram, não deixaram, não sei o quê. Ele bateu no manager, no empresário do cara, não conseguiu chegar nele. E foi uma confusão generalizada, bicho. Meu Deus, cara. Você odeia mais o Dinho do que o Humberto Gissinger? Odeio. Mais do que o Dinho, eu só odeio uma pessoa que é o Bebeto, né? É o Bebeto. Depois do Bebeto, veio o Dinho. O que o Bebeto tem, coitado? Ele é esquisitinho, tem aquela cara de bobo. O que você odeia a ele? Isso, cara. Não vamos entrar nesse nosso... O estilo o Azaghal ficou com o patinho feio. E aí, finalizando o mundo das festas juninas, alguém tem uma história pra contar, alguma coisa? Falei, festa junina é uma merda. Nunca ninguém tem história porque ninguém lembra de porra nenhuma.